0 9 9 0 9 0 9. Livre pouso na ONU 0 7 6 3 0 3. Alfa 304, eu solto. Alfa 304, me escuta. Alfa 304, pronto para 0025 Zulu para fora da conquista. Confirma o local que foi apresentado, claro. Para limpeza, provavelmente já é Campinas, Alfa 304. Sente, sente. Mantenha a chuta aguardando, a gente não possui plano aqui no sistema, Alfa 304. Salvador, muito boa noite, eu sou 3305, passando cima, bastante travado. Dirigente prosseguindo, são 3305. Ocenar 6313, táxi autorizado, Alfa Juliet, Pátio 1, Portão 04. Alfa Juliet, Pátio 1, 04, obrigado. 309. Livre pouso 9-0, Sané 62-0. Alô Salvador, muito boa noite, Altan 3305, Livrão, escuta. Altan 3305, boa noite, taxi autorizado, Alfa Juliette Pati 1, portão 05. Alfa Juliette Pati 1, 05. Então, 3815, autorizado por Chibeck, acionamento, reporte pronto para o táxi. Depois da nota 3815. Boa noite, Oceané 6210, boa noite, São Salvador, táxi autorizado, Alfa, reporte para ingresso na Júlia aqui. Alfa, reporte antes da Júlia, Oceané 6210. Puxa para dentro no portão 9, boa no 096. Puxa, na minha posto 9. Gol 1096, por cima. Puxa, estacionamento 09. Gol 1096. Autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Essa é a máquina. Né, 6210, autorizado Juliette, pátio 1, né, portão 07. Juliette, pátio 1, 07. Né, 6210. Salvador, azul 4298, uma milha para Simbra. Azul 4298, um ajuste no 020, centro sul, 10 mais 20, povo no 0. Poderia confirmar o vento? Seria confirmar o vento para 4298? O vento é sul, 109, 180 graus, 109. Obrigado. Voo 1096, segue autorizado até o... através do portão 5. Autorizado o táxi para entender o farol através do portão 5, voo 1096. Autorizado para o ponto de espera da pista 10. Média. Via Taxiway Índia, chame torre 118.95, ajuste altímetro 1020. Autorizado ataque via Índia e Alfa, ponto de espera torre 118.95 da 3815. Pode prosseguir o Goro 090. Goro 1096, afirmativo, segue o TAM para o ponto de espera pista 10, via Taxiway Índia, chame torre 118.95, ajuste de altímetro 1020. Goro 1095 no ponto de espera, seguindo o TAM, até o ponto de espera na Índia, Goro 1096. Confirmando, TAM 3815, a frequência da torre é 118.95. Bono 096 via Índia, 118.95 a torre. Índia 2.95. Solo Salvador, azul 4293. 98. Confirmando, 4298. Azul 4298, Solo Salvador, táxi autorizado, Alfa, Juliette. 01, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4298. Torre Salvador, 3815, ponto de espera da 10, pronto. Ali Bola, pista no zero, vento 180 graus, no 2 nós. Autorizada a linha de decolar na 10 da 3815. Boa, 1096.0 1096, Lima, tem pista no zero. A Lima, tem no zero, 096. Pessoal? Sim, pronto, azul na 304. 9304, pronto? Pronto a cópia, prossiga. A 9304 autorizado conquista, nível 160. Nível 160, decolagem pistão no zero, curva à direita. Perfeito de saída Arbó, após Elefa. Achando transponder 55033, controle 119, decimal 35. Rio 5974, abaixo pista livre. Tá 3815, decolou ao 18, 1935, controle, bom voo. 0935, boa. Elefa 5033, controle 1935, 2903, 1904, saída agora após Elefa, investiga via rota do plano, ok? Sim, após Elefa, segue o plano, 9304. Chama pronto, mais 3. Chamará, 9304. O 9304 está informando que não poderá cumprir as restrições e irá manter 3 mil pés, ok? Ok, gente, cumpre inferior. Rio 5974, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 109. DB pouso 10, Rio 5974. Pouso 096, decolou 20, 11935, controle, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. 4, no solo 22, direita 1, 2, 1, 1, solo. A direita 1, 2, 1, 1, com solo, viu? Solo Salvador, boa noite, Rio 5974, usando na sua escuta. Boa noite, Rio 5974, táxi autorizado via Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo 43, Rio 5974. Boa noite, o Xanem é 3-1-3, prossiga. Rio 3-1-3, para Guarulhos. Xanem é 3-1-3, autorizado, Guarulhos, nível 3-6-0. Decolagem da 1-0, curva direita, perfil de saída da El, Leda após Motiva. Após o 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Aciona o transponder 5032, controle 120, decimal 80. Ok, então estamos autorizados para o 360, decolando da 10 com curva direita na perspectiva da El Vida Mótica. Estamos indo do 10 até Taubaté e o transponder 5032, controle 108. Correto, chama pronto, portão 04, eu chamei 3-1-3. Chamaremos, obrigado. 04 no 93 Romeu, pronto para o pushback e paramento. Autorizado, 09304, reporta para o táxi. Reportará para o táxi, 9304. Salvador, boa noite, Oceania 6201, informação Alfa. Boa noite, Oceania 6201, para o Galeão, pronto, cópias? Boa, Sil. Prioridade, Galeão 360, decolagem 1-0, curva direita, perfil de saída da El, Leda, após DCT e Irume, intercepta Upper November 857, voa após conforme a rota. Aciona 5012, controle 120, decimal, corrijo 119, decimal 35. Confirmação do transponder? 5012. Ok, 360 para o Galeão. Pista 1-0, curva direita da El, Leda, Irume, Upper November 857 e depois rota do plano de voo. O controle de saída de... É 11935, transponder 5012. Posição é a 7. Correto, reporta pronto. China 6201. Bota aí, obrigado. Solo Salvador, azul 29304. Vamos para o táxi, 3 horas e 20 minutos de autonomia. 69 pessoas a bordo. Alternativa Salvador. Ok, copiada, 09304, táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera 198.95, ajuste no 020. Teste autorizado pela táxi Índia, ponto de espera 10, chama Torre 18950, 1020, 9304. Salvador, em Salvador, boa noite, Azul 9304, ponto espera da 10. 1-9304, autorizado, alinhar em decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado, decolagem, pistão no zero, Azul 9304. Salvador na escuta do Papa Romeu, Victor Direct. Salvador na escuta do Papa Romeu, Victor Direct. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4235, tá? Passo do externo, visual. Azul 4235, continue a aproximação, reporte passando externo. Sim, reportaremos passando externo, Azul 4235. Azul 9304, decolou os 40, Uno, 1935, controle, bom voo. 10935, obrigado, boa noite. Passando externo, Azul 4235. Azul 4235, autorizado pulso, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. Sente de livre, pouso 990, Azul 4235. Solo na escura do Papa Romeu, Alfa Juliette. Tráfego Campinas, é o Azul 49. Tráfego Salvador, é o Azul 4980, autorização para repetir. Boa noite, Azul 4980, informação em curso Alfa, prepara a saída PUC e aguarda a Copa. Alfa, prepara a PUC, aguarda a Copa, é o Azul 4980. Azul 4235 no solo, azul 43, direita, 121 no 1 no solo. 21 no 1 na direita, 4235. Salvador, muito boa noite. Xené 62, 24, passar travado em LS da 10. Xené 62, 24, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 9 nós. E pouso no 0. Autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 485. Salvador, Xené 63. 1-3, está na posição 4 para a posição ali. Autorizado, 6-3-1-3, chama a táxi. Autorizado, chama a táxi, 6-3-1-3. Sim. Oi? Solo, mais escuta do Papa Romeu, Alfa Beta Juliette. Solo, estacionamento 201 no 07, por estacionamento. Aguarda, estacionamento 201. Aguarda. Quase 235, tem uma condição de agilizar o táxi um pouquinho? Tá, agilizando, 435. Ok, via Juliette, portão 9. Portão 9, Juliette, 435. Escuta do Papa Romeu, alfabeto Juliette. Prossiga. Autorização de giro de motores, posição remota. É, pátio número 3. Pátio 1, remota número 3. Posição 3. Eu não falei 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 1, Xené 62, 2, 4. Xené 62, 2, 4, no solo 4, 6, direita, 1, 2, 1, 1, no solo. 2, 1, obrigado. Uno, dois, uno, uno, solo. Good night, this is Europa 084, cell number 11, Greenwich 1020, we are fully ready for the start of clearance. Europa 084, stand by to clearance number 2. Standing by Europa 084. Obrigado, Yasu. Solo na escuta do Papa Romeu, alfabeto Juliette. Afirmo, prossiga. Autorização de giro de motores, posição remota, 13. Coordenou junto em zero? Positivo. Ok, tá paciente e forma o término. Obrigado. Solo, Xené 63, 1-3, para fora do saque, temos 1-3-4 a bordo. Ative autonomia. Então, 313, táxi direita via Índia, ponto de espera 118, décima 95, ajuste na 020. Gente, táxi de apoio de espera da 10, monitorador em direção 286. Azul 4, 980, cópia. Poxa, na 6224, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 6224. Azul 4980, autorizado Recife, nível 350, via Perzul 17. Da coluna 0, curva à esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Aciona transponder 5040, controle 1999, decimal 35. Autorizado Recife, nível 350. Saída Puca, via Brasilu 17, transponder 5040, controle 119, decimal 35, pro Azul 4980. Confirmando a saída Puca, Jama, após Aracaju. Confirmando Puca, Jama, Aracaju, pro Azul 4980. Correto, Jama, pronto. Sete, o Janel 6224. Portão 03, 6224. O Xané 6224. Passou o Xané 6201, no fundo 37 a bordo, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Senhor, Xané 6201. Sim, machina 6201, autorizada até o ponto de espera, via Pátio Índia, quando lá 118, décima 95, ajuste na 020, tenta alterar a figura da companhia que vai parquear na 03. Sim, na 020, nós estamos tentando o tráfego, normal, 18, confirma, quer mais? 118, décima 95. 19, tempo já. Que remédio? Hein? Pensar. Papatango, Eco Zulu November. Tempo, capitão. Perdão. Zero graus, 8 nós. November, eu posso trabalhar de animar. Europa 084, right to copy. Go ahead, Europa 084. Clear Madrid, flight level 370, via Upper Zulu 17, then accord your flight plan route, take off runway 10, after takeoff, left turning, departure is Pulca and Aru transition, squawk code is 5037, and the part control 119.35. Three 70 upper Zulu 17 flight and route. Departure runway 10 after departure, turn to left Puka. Out of the port, Alpha 037 on squawk. And confirm the frequency, please, for Europa 084. 119.35. 119.35, Europa 084. Correct, come right for setup and push. We are fully ready for startup and pushback, Europa 084, fully ready. Roger, startup and push, come right for taxi, Europa 084. Startup and pushback approved, we'll call you for taxi, Europa 084. M201, autorizado decolagem no zero, vento 190 graus, 9 nós. Decolagem no zero, meu Deus. Estamos no novembro, autorizado pouso pistão 7, vento 180 graus, 10 nós. Tudo autorizado no novembro. Pelé 6201, decolou ao 551, 195, controle, bom voo. Salvador, boa noite, Rono 888, 2 milhas para o Índia Serra, vai ser da Rona Zero. Rono 888, reporte passando externo. Vai reportando externo. Salvador, web no November, no solo aos 5.6, confirma o pátio? Dado de virado 4.5, boa noite, Evans no November, frequência livre estacionada. Salvador, azul 4980, 92 a bordo, alterna Maceió, 3 horas e 40 de autonomia, pronto o táxi. Serra, boa noite, 88. Boa noite, 88, autorizado pouso pista 10, vento 190 graus no 09. Pista 10, pouso autorizado. Go 1-8-8-8-8. Approve the tag 10-2 A Bing 8-0-5. A Bing 8-0-5, 0-0-8-4. Salvador, o azul 4980 com 9-2 a bordo, alterna Maceió. 3 horas e 40 de autonomia, pronto pro táxi. Piara Azul 4980, direita via Índia, ponto de espera, chame a torre 1-1-8-9-5, o ajuste no 020, bom. Direita via Índia, no ponto de espera chama a torre 1895, ajuste na 020 para o 4980. For continuing attacks via India, holding point contact tower frequency 118.95.18.10.20. We continue via India, Kota Tower 118.95.0 084.18.20. Obrigado. Boa noite, this is Europa 084. Europa 084, board on holding point of runway 10. Hold short the holding point.